Ora, então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam. Dizíamos na semana passada que era a última emissão do mês de agosto, de um verão que tardou em chegar e dito isto, julgávamos nós que no 1 de setembro teríamos verão. Bem nos enganámos, temos bastante chuva. Mas isso não nos impede de estar aqui uma vez mais, com mais uma banda, o que já fazemos há 6 anos. Por acaso, trata-se de uma banda repetente, ainda que a pessoa que se chega à frente, a pessoa que chega ao público, e falamos naturalmente da vocalista, assim não é. E falamos, claro, como já vimos aqui a anunciar a boa nova, dos Fingertips, que tem, como bem sabem, um novo álbum e também uma nova vocalista, de que, aliás, envolveu uma operação logística bastante complicada para escolher. Não é assim, Joana Gomes? Antes de mais, bem-vinda aqui à Boa Nova. Olá, bom dia, Pedro. Olá a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova também. É verdade, sim, senhor, que os Fingertips, quando decidiram escolher uma nova voz, andaram por Portugal inteiro à procura. Quando concorreu, estava na expectativa, claro, de vir a ser escolhida. Foi algo que depois recebeu com alguma surpresa? Foi um bocado, porque quando concorri ao concurso, numa fase muito inicial, estava apenas em busca do meu sonho de cantar, de subir a um palco, de correr o país inteiro e, quem sabe, o mundo inteiro a fazer música e a mostrar canções, não é? Aquilo que mais gostamos de fazer. Mas, para ser verdadeira, depois de ver todos os concorrentes que eram bastante bons, não passou pela cabeça que pudesse sair vitoriosa neste desafio. Dito de conta que foi escolhida, e bem, muito bem, antes de mais, dar-lhes parabéns pela escolha e também por este álbum que já está, o Venice, de que vamos falar aqui hoje, entra numa fase em que temos uma máquina bem oleada. Fingertips é, efetivamente, com a voz da Manel e com a participação, claro, do restante banda e de toda a máquina que está por trás, é algo bem oleado, ou seja, de que já havia um grande massa de fãs e uma sonoridade muito característica desta banda. Foi algo difícil, não? Apanhar o ritmo. Sim, um pouco. A nível de aquela responsabilidade que eu senti quando entrei nos Fingertips foi bastante elevada. E isso pode ter colocado assim aquele receio de não estar à altura, porque os Fingertips existem já desde 2003 e têm uma história fabulosa desde o primeiro disco. Todo o caminho que percorreram foi fantástico, tinham já muitos fãs e muita música para mostrar ao público, e eu tinha que estar à altura. Já tinham feito inúmeros concertos, portanto, a fasquia, no momento em que entrei para a banda, estava bem elevada. Pelo que aquele peso de responsabilidade estava no topo, não é? They spent all night awake in bed, just making movies in their heads, wishing to know what's going on. Because there's a world beyond those streets, the reason why they can fall asleep. There are some things they can't ignore. You know while half the world is mine and the other half has people crying, I wonder how God feels about that. But then the sun comes up again, another day in this old land, another chance to prove the world that war is made by cowards. We're singing these words and the answers written in our hearts. May we end this battle? Is this in our hands? We were born to know the meaning of love. Nobody knows this feeling is growing. We will change the world. Nobody knows, but we want to show it. Cause it's rising and rising. Nobody knows how this feeling is growing. We can change. Children crying for a home and people dying all alone. Is this the world that we dreamed of? Weapons, pride and golden bars make so much pain and so deep scars. This could be the end of mankind. War is made by cowards. We're singing these words and the answers written in our hearts. Is this in our hands? We were born to know the meaning of love. No entanto, logo à partida, começam logo grandes desafios. Falamos, por exemplo, do Sintra Fashion, onde participaram, e todo um grupo do Portugal Fashion, na qual os Fingertips estão como peixe na água, e a Joana Gomes, ao que parece, pena não termos visto, mas ao que lemos, esteve muito bem. Foi de chofre que entrou de repente, não é? Essa dificuldade, como disse, de que algo que estava já a funcionar muito bem, foi entendida pelos fãs como? E como é que acha que foi a recepção da maneira como a receberam? Bom, eu penso que nós tivemos vários meses de trabalho, um trabalho de estúdio que me ajudou a perceber que todas as dificuldades, todas as barreiras que eu pudesse encontrar iriam ser superadas, porque a equipa dos Fingertips é muito unida, é muito, muito esforçada e, portanto, não há nada que não possa ser melhorado, nada que com trabalho e dedicação não possa ser alcançado. Portanto, eu penso que as pessoas do nosso público, portanto, não, talvez não se tenha apercebido de que eu senti essa responsabilidade muito grande quando venci o desafio. Até porque tudo teve que acontecer de uma forma muito rápida. Nós, passado 3 semanas, tivemos logo o Rock in Rio, tivemos que subir ao palco de um dos maiores festivais de música e, portanto, tudo teve que acontecer de uma forma muito rápida. Talvez o nosso público não tenha dado conta se houve ou não dificuldades. Apenas está nos nossos concertos, canta as nossas canções, gosta do que está a ver e ouvir, e isso é o mais importante para nós, é conseguir chegar às pessoas. E muito em breve surge logo um Simple Words, ainda antes do álbum estar cá fora, para dizer, atenção, cá estamos nós outra vez, Fingertips. A recepção do tema, que aliás está presente numa novela, um Laço de Sangue, não é? Que acaba, já leremos, mas é uma maneira de chegar às pessoas. Acha que isso foi suficiente para suscitar a curiosidade do que seria Joana Gomes com os Fingertips? Talvez. O Simple Words já estava, a sua gravação já estava em curso mesmo antes do desafio, portanto o Simple Words fazia parte de uma das canções, de uma das provas do desafio. Portanto é uma canção que diz muito a mim, diz muito à banda, e foi o nosso primeiro single, foi o single de lançamento até do novo disco, juntamente com o Dreaming of the Moon. Foi a canção que saiu logo na semana a seguir ter vencido o desafio, e acho que teve uma boa recepção por parte das pessoas, o feedback tem sido muito positivo desde então. To show you my world, for you to see how I feel, and I hope that someday, oh, you understand, yes, you understand, to change your point of view, walk a mile in my shoes, and what will you do? O relançamento de uma banda é sempre um desafio para todos aqueles que já vinham, como disse há pouco, de 2003. A esta distância agora, entende que o desafio está superado ou ainda é todos os dias necessário alimentá-lo para que as pessoas compreendam que Fingertips estão aí com este novo figurino? Eu penso que é importante todos os dias lutar por aquilo que pelo aquilo que mais ansiamos. E nós, os fingertips, são ambiciosos a esse nível. Achamos sempre que há algo a melhorar e, de facto, há. E, portanto, todos os dias são importantes para contribuir para a ascensão da banda. E acho que é isso que nós temos vindo a fazer ao longo do tempo, porque quanto mais confiantes nós tivermos, também conseguimos passar essa ideia ao nosso público, o que é bastante importante. E para o Rui Saraiva, para o Rodrigo Ribeiro, como é que foi, de repente, partilharem o palco com uma voz feminina? Bom, eu não sei, acho que isso só perguntando a eles, mas a ideia que tenho é que, e pelo menos que é o que eles costumam, vamos utilizar a palavra queixar, é um bocado forte, mas vamos utilizar, do tempo que eu tenho que, o tempo que eu necessito para me preparar para subir ao palco. Essas coisas miúdas é sempre muito mais complicado. Mas eu penso que a adaptação, pelo menos falo da minha parte, a adaptação que tive à banda foi boa, e se isso não existisse do outro lado, se eles não se tivessem adaptado a mim também facilmente, penso que não seria tão fácil. Portanto, eu julgo que foi simples. E está a ser um processo bastante, bastante positivo, bastante interessante. Para a dupla de compositores, Rui Saraiva e Hélder Matos, né, que assinaram até hoje quase a totalidade das músicas da banda, o compor para a sua voz despertou neles alguma dificuldade diferente do que era com o Zé Manuel? E nós levámos cerca de 8, 9 meses a construir o novo disco, Vénis, precisamente porque com todas as alterações mesmo. A minha chegada à banda também trouxe uma nova personalidade e, portanto, um novo input. E, para além deles terem que se adaptar ao meu estilo, eu também tive que me adaptar ao estilo da banda. E isso leva o seu tempo. Nós tivemos que trabalhar muito, mas o resultado está aí, está no Vénis, que é um disco que transmite, no fundo, todas as experiências que neste último ano os Fingertips viveram. Ainda a propósito do Symbol Words, surge, inclusive no álbum, uma versão com o cantor brasileiro Zé Ricardo. Como é que se proporcionou esta dupla? E este desafio também de cantar aqui em duo? Bom, nós já conhecíamos o Zé Ricardo desde há algum tempo, e ele também tinha em mãos o Sunset, o palco Sunset do Rock in Rio, e que era um palco que tinha a particularidade de permitir partilhar experiências com outros artistas. Nós podíamos ter artistas convidados. Um dos nossos convidados foi precisamente o Zé Ricardo, que foi fazer então o dueto, o Simple Words, cantou o Simple Words comigo no dia do Rock in Rio, portanto. E foi assim que surgiu a oportunidade de mais tarde nós passarmos essa alma que conseguimos na canção, passarmos tudo isso para estúdio. E foi assim que surgiu o dueto com o Zé Ricardo, também presente no nosso novo disco. To show you my world, for you to see how I feel, and I hope that someday, oh, you understand. Yes, you understand. To change your point of view, walk a mile in my shoes, and what will you do when it's over? So I hope that one day you will meet me halfway. With simple words we say I've been good because I'm waiting, debating, come on, won't you understand? Falar precisamente deste disco. É um álbum muito na linha do que vinha sendo com Fingertips, daí que surge-nos esta pergunta, que aliás foi um ouvinte nosso que nos fez chegar. Com a saída do álbum do Zé Manel, do projeto Darko, né, acham que estão a partilhar públicos? Nunca tinha pensado nas coisas nessa perspectiva, mas o mais importante de tudo é nós conseguirmos levar a nossa música às pessoas. Se conseguirmos partilhar públicos, se conseguirmos manter os fãs que tínhamos antes, cativar novos fãs, isso será sempre muito importante. Aliás, uma das canções, o Dreaming of the Moon, que é o nosso mais recente single, esteve também nas mãos do Pete Azul, que fez um remix. E essa é mais uma das formas para nós conquistarmos uma nova massa de público, uma nova área de pessoas. Portanto, sempre que se possa partilhar público, sempre que consigamos atingir um maior número de pessoas, para nós isso é uma boa notícia. So high with all those thoughts, and now I can't stop flying at all. I can't draw rainbows with the cannonball. I can't stop Lemos na comunicação social, em entrevistas aos seus colegas de grupo, de que com a sua chegada reencontraram a motivação que tinham em 2003. E aliás acrescentam, hoje somos um grupo feliz. Onde é que acha que contribuiu para essa felicidade? Não sei, bom, eu penso, quando cheguei aos Fingertips, não poderia imaginar que eles não fossem já felizes e não fossem divertidos. Mas notou-se que em todo o trabalho de grupo nota-se um espírito bastante positivo. Nós somos muito unidos e gostamos de compor, é aquilo que nós mais gostamos de fazer. Eu não me imagino, e os meus colegas também não, a fazer outra coisa qualquer no mundo. Para nós, a música é a nossa vida, é o mais importante. E penso que é o facto de todos nós partilharmos dessa mesma perspectiva que faz com que tudo tenha sido tão positivo, com que haja essa tal alegria que falaste e com que sejamos um grupo tão, tão unido. Os Fingertips assentam reais a Pedro do Sul. Curiosamente, a Joana Gomes é de Viseu. Embora lemos que não tenha sido decisivo para a escolha, mas enfim, estava tão perto a solução de continuidade de uma voz nos Fingertips. E lemos também que, ao que parece, tendia a encaminhar-se para a área da saúde como técnica de análises clínicas. Sim. É um sonho melhor. Era uma carreira que vai ficar adiada ou, enfim, é uma porta que se fechou? Neste momento, eu estou corpo e alma para a música, é aquilo que mais quero fazer para o resto da vida. É cantar, é conhecer inúmeros palcos, poder transmitir todo o tipo de sentimentos e sensações e emoções a diversos públicos, a diversas culturas. Neste momento é aquilo que eu mais quero, portanto, já nem estou sequer a pensar nas análises clínicas. Já agora era um curso que estava a tirar onde? Em Coimbra? Sim. Na Estes, muito bem. Já tinha finalizado. Ah, já está finalizado. Muito Sim. bem, portanto, não é? O dia de amanhã a Deus pertence. Mas, claro, teremos muito gosto que fique pela música. E é nisso que está a provar ter qualidades. Assim assenta aquilo que é a preferência dos ouvidos da Rádio Boa Nova. E não só. Daí que vamos fazer este desafio. Imagine, são três. Imagine que venham dar um concerto aqui ao Oliveira do Hospital. Seria, inclusive, uma estreia. E, se calhar, não está tão longe quanto isso. Mas vamos falar assim. Imagine que venham dar um concerto ao Oliveira do Hospital. E que lhe permite escolher duas bandas para vir convosco. Hoje em dia, bandas nacionais, quem é que escolheriam para trazer convosco? Bom, falando de duas bandas nacionais, também pode ser cantor, certo? Perfeitamente. Individuais. Nós apreciamos bastante o trabalho que o David Fonseca tem vindo a realizar. Yeah, I see. que é uma mais-valia para a música, portanto, poderia ser uma opção. E ainda tenho mais uma, certo? Perfeitamente, e se quiser mais, claro, não estamos aqui a cortar as minhas redes, esteja à vontade de que entender. Penso que talvez os Grease. Bem, já ambos foram convidados aqui no Caso Fazem Caso Toca. E agora temos um desafio, que é este. Imagino que vem uma banda da cena internacional e que querem que façam a primeira parte. Curiosamente, já fizeram várias primeiras partes, não com a Joana, mas enfim, então agora com a Joana, de quem gostariam muito de fazer uma primeira parte? Isso é uma pergunta difícil, mas o mais importante de tudo é partilhar o palco com grandes bandas. Acho que nos transmite muita sabedoria, não é? Aprende-se sempre bastante. E assim, de repente, se pudesse partilhar um palco com U2, Leonard Cohen... Grandes nomes da música era o que eu faria, era um grande sonho. Coldplay. When you try your best but you won't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in Agora temos o terceiro, e é o que nos dizem, é o desafio mais complicado. E imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda nacional, uma banda, a um autor, e querem que os Fingertips participem nesse disco de tributo e que escolham um tema para fazer. De quem gostaria muito de fazer um tributo, e já agora, que tema que escolheriam? Pergunta difícil. Eu avisei de antes, portanto... É uma banda nacional, não é? Se for mais fácil, podemos pôr a escolha internacional. Talvez fizesse um tributo a Johnny Cash. E escolheria uma canção, talvez a Hurt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair. Full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend, Everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way. Recordo-me de quando vimos o concerto do Live Act de que temos em São Pedro do Sul. Aliás, houve ouvintes da Boa Nova que tiveram a oportunidade de estar nesse concerto, a convite da vossa promotora. Havia uma versão de um tema de Depeche Mode. Sim, Enjoy the Silence. Enjoy the Silence, exatamente, dos Depeche Mode. Sim, é uma canção que continuamos a apresentar nos nossos espetáculos. Neste momento já há outros covers que tenham vindo por sugestão até sua, não? Sim, nós, por exemplo, cantamos o You're the Voice, de John Farnham, dos anos 80. E também fazemos um cover de New Order, que de momento não está a ocorrer o nome. Trofeife, eventualmente, não. Exatamente, não. Muito obrigada. E também estamos a trabalhar em novos covers. When I was a very small boy, very small boys talk to me. Now that we've grown up together, está aí para venda. Criou expectativas, tendo em conta que é o seu, no seu caso, é o seu primeiro disco. Claro. Há sempre aquelas imagens que nos vêm à cabeça de como será o lançamento. A propósito, há pouco acabei por nem referir. Falou no Portugal Fashion, nós lançámos o Venice, inserido na semana de moda, portanto, do Portugal Fashion. Porque estamos bastante enquadrados, até com o mundo da moda, na medida em que temos uma forte ligação com o Júlio Turcato, que é o nosso estilista, e portanto tivemos essa oportunidade, que foi extraordinário para nós poder lançar o nosso disco num evento tão importante e tão conhecido em Portugal e também no estrangeiro. Ora, como estava a dizer, é óbvio que criei bastantes expectativas de como seria o lançamento, de qual seria a reação das pessoas, até porque muitas das pessoas já conheciam os Fingertips anteriormente, também se questionaram de como seria agora, de como são os novos Fingertips, e fiquei fascinada com bastantes comentários que foram feitos, mesmo a nível das nossas plataformas sociais, como o Twitter, Facebook, a YouTube. Acho que tem sido uma receptividade muito positiva. Sing this song when you're feeling down. It was written to lighten up your day. Even fire, I will hear you. And I will lead you to a better way. There's a sign in the water, keeping secrets at the right place. A magic mask showing courage for what we're living for today. Every time we say goodbye, gods and clouds make you happy all the time. Carry on, I say, and just as long as I stay, while the sky turns gray, just carry on. Julgo que o maior desafio que teve até agora foi em maio, no final de maio, 30 de maio, quando no palco do Rock in Rio Lisboa, não é? Tudo é em grande, não é? Sim, sim. E a partir daí torna-se, enfim, o feedback é imediato, tendo em conta que as pessoas estão lá mesmo para gozar o espetáculo, não é? Claro. No entanto, sabemos também, e já vamos aí até para a pergunta que temos aqui feito na Boa Nova, o que é que fingertips, vinho e GPS têm em comum? Vamos dizer que há um vinho dos Fingertips, Wine for Lovers by Fingertips, sim, curiosamente lançado aqui na nossa vizinha Nelas, e que permite também que fossem, ainda que em formato acústico, até Zamora em Espanha. Isto julgo que no dia 1 de julho. Sim. Ora bem, associaram-se, e tendo em conta aquilo que falei há pouco, da máquina bem oleada, da promoção dos Fingertips, associaram a um produto de excelência, como é o vinho, neste caso o vinho do Dão, a uma banda de excelência também, e foram até ao estrangeiro, e no caso bem aqui perto, em Espanha, mas foram mostrar-se. Até que ponto isto é interessante para uma banda como os Fingertips? Acaba por ser bastante interessante, pelo que falei há pouco, de poder conhecer novos públicos e novas culturas, e tudo surgiu, tanto a história da nossa parceria com a vinícola de Nelas para surgir o Wine for Lovers, como a parceria que fizemos para conseguir o GPS. Tudo isso tem a ver com o facto dos Fingertips quererem apoiar aquilo que é português. Portugal neste momento não está a atravessar uma fase muito positiva, mas nós acreditamos que nós temos tudo o que é necessário para se ingrar, para ultrapassar esta barreira. E, portanto, faz parte das nossas ambições promover aquilo que é nosso. E acabamos também por nos promover, por promover a banda nesse tipo de atividades. You don't want to be where you are. I can see that. Right in your wet eyes, and the lines that you trace sometimes should be broken. to make you feel alive, because life is more than black and white. Sometimes yes is no and wrong seems right. I want to let you know you need to let it go. And of all your sad rhymes, I want to let you know you need to let it go this time. Free yourself from your own mind. Took the poison from all your fears, and you're floating, blinded by your tears. Don't be thinking about a loss or a win, 'cause nothing is something, and you are in between. Life is more than black and white. Sometimes yes is no and wrong seems right. I want to let you know you need to let it go. And up all your sad rides, I want to let you know you need to let it go. You have to follow your heart. I want to let you know you need to let it go this time. Free yourself from your nosso Facebook vai trabalhando e fazem depois esta pergunta. Contavam que com a Joana Gomes viesse algo em português. Foi um desafio que já foi pensado, nomeadamente para aqueles que vão produzir as músicas dos Fingertips? Foi um desafio que já foi pensado, aliás, até posso dizer mais. Muito em breve iremos apresentar uma música em português, que será o próximo hino da natalidade. Nós temos apoiado bastante o Barrigas de Amor, que é uma iniciativa que visa incentivar os jovens casais a ter filhos e a constituir família, porque no fundo nós consideramos que a família é algo muito importante, talvez das coisas mais importantes da vida. E portanto fomos convidados a fazer o hino da natalidade, como anteriormente também já tinha sucedido. Mas desta vez o hino será em português, para que todos possam cantar, para que seja mais fácil a letra ficar na cabeça, para que todos possam cantar e sentir de facto o que é o hino da natalidade. Então já falámos aqui do vinho, já falámos do GPS, então há uma versão associada ao álbum Venice, e agora temos falado de concertos, de como é que é o presente ao vivo. Tendo mais, que a quem nos possa estar a ouvir nesta quinta-feira ou na repetição do programa no próximo sábado, é que à noite poderão estar em Nelas para assistir a um concerto acústico. Portanto, este sábado temos Fingertips em Nelas. Exatamente, este sábado à noite iremos estar nas festas do vinho, eu penso que é a 20ª gala. Exatamente. E iremos estar em Nelas para um concerto acústico e desde já gostaria de convidar todos os ouvintes a estarem na primeira fila do nosso concerto. Portanto, se houver alguém que dizer boa nova, já sabe que foi por vida, este caso fazem gás top. Espero bem que sim, que seja um bom concerto. We'll be right back. falámos há pouco do GPS, do vinho, tudo isto vai mostrando os fingertips, para além da presença que tem na televisão e não só. Tendo em conta que é uma banda que está a recomeçar, qual é a melhor montra da música hoje em dia para uma banda como os Fingertips? Como é que eles chegam ao público? Nós utilizamos várias formas para chegar ao público. Como referiste, a televisão também é um bom meio. As rádios, nomeadamente as locais, são bastante importantes porque nos permitem chegar a vários pontos do nosso país, não é? A transmitir as nossas novas músicas, a fazer o que estamos a fazer agora, entrevistas. São formas bastante importantes de chegar ao público e também são outras formas, a via internet, portanto, como referi há pouco, o Facebook, o Twitter, o YouTube, o MySpace, são também plataformas muito importantes de distribuição da nossa música. São importantes porque nos permitem ter um contacto direto com o público. As pessoas podem também falar connosco através dessas plataformas, o que é bastante importante. Saber aquilo que estão a achar, saber a forma como estão a viver os nossos concertos, como estão a apreciar o nosso dia-a-dia, porque nós também partilhamos vídeos ou até estados de espírito do nosso dia-a-dia, uhum. E o nosso público pode usufruir desses momentos e pode comentar. Portanto, é bastante importante sentir essa proximidade com o nosso público. Uma das coisas que nós temos pena, e que já aqui referimos com outras bandas, é a falta de espaço para a música nos canais abertos, como a RTP, a SIC, a TVI. E vocês, de facto, continuam a investir em vídeos, como aliás é possível perceber na vossa página, fingertips.com, de temas que têm que ser, entre aspas, e desculpa lá o termo, youtubados, para que cheguem às pessoas, porque infelizmente na televisão não há espaço para a música. Não é uma pena para uma banda que investe nestes meios de comunicação que depois não haja massivamente a divulgação pelo seu público? Sim, de facto a televisão não tem grandes momentos dedicados à música, aos seus programas. Mas por outro lado nós também vamos sempre continuar a investir nos vídeos e na partilha desses vídeos através do YouTube, porque no fundo são o meio mais utilizado. Se nós formos avaliar bem, a maior parte das pessoas agora utiliza o YouTube. Muitas das pessoas não têm paciência, digamos, para chegar a casa e sentar-se a ver televisão. Ou estão muito ocupadas pelo trabalho ou até pelos afazeres do dia-a-dia. E, portanto, o que acaba por ser mais prático é chegar à noite, abrir o computador e procurar aquilo que realmente interessa. No fundo, cada um procura aquilo que quer ver e ouvir. Portanto, nós vamos continuar sempre a investir nos nossos vídeos e esperamos que as pessoas os partilhem, que vejam os vídeos no YouTube, os partilhem no Facebook e nos deem o seu feedback. Há pouco disse-nos que vai haver um tema em português, de que, aliás, ficamos à espera que o Rogério o queira estrear aqui na Boa Nova. Portanto, aguardamos que sim, que saia uma gravação para ouvirmos e para conhecermos. Mas leva-nos aqui a perguntar, o que é que tem ficado na gaveta durante este período, quer pré-Venice, quer já de posterior, que indicie que vem um novo trabalho mais à frente de Fingertips com a sua voz? Quando os Fingertips são a fazer canções em estúdio, há sempre muitas ideias mesmo, porque quando se trabalha com inspiração... É um brainstorming, já está. Exatamente. Há momentos de brainstorming que acabam sempre por ficar na gaveta, porque um disco não pode ter assim tantas canções. Aliás, nós acabamos por escolher e por nos centrar em certas canções para um disco, e há sempre trabalhos que vão ficando guardados, e isso não implica que eles não venham a sair mais tarde. O que eu quero dizer é que, de facto, em estúdio já há coisas trabalhadas que podem levar a um novo disco. É o que nós, depois de prepararmos todos estes concertos que vamos ter no mês de setembro e outubro, vamos dedicar-nos novamente para a nova gravação de um disco. E qual é o dedo, enfim, mais feminino que irá acontecer nesse álbum? Bom, e acho que penso que ainda é muito cedo para revelar. Uhum. Enfim, mas estaremos atentos, naturalmente. Claro, claro. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade de falar aqui na Boa Nova. E já sabe, lembramos aqui o concerto este sábado em Nelas. De qual maneira, para quem não nos possa dar a ouvir mais perto de Coimbra, saiba que no dia 23 vão estar também em Coimbra, correto? 23 de setembro. Sim, 23 e 24. E antes disso, ainda vão dar um saltinho até aos Açores. Exatamente. Aí está uma banda que tem, enfim, algum movimento frenético, não é? Sim, sem dúvida. E este mês de setembro, como acabaste de escrever, já temos alguns concertos agendados. E se calhar vai haver novidades para o Livro do Hospital, mas isso falaremos mais à frente. Um abraço, obrigado por tudo, Joana. E claro, adeus. Sei seguramente que iremos falar mais vezes, porque vêm mais e bons trabalhos dos Fingertips que justificam sempre que a porta da Rádio Bonal esteja aberta sempre para vós. Muito obrigada e um resto de bom dia também para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Um abraço, obrigado. Tchau, até sábado. Tchau, até sábado. It echoes in the hall. Why does my mind picture you in this room? Why does my heart not feel like home? The space is filled with good old memories, and I pray down on my knees for you to come.